dormindo por da terra para a salvação. Outros dormem no pó da terra para a condenação. Jesus está lhe chamando para o caminho de luz. Deixe esse mundo aí fora, abra o coração agora e aceita o Salvador Jesus. Outros dormem no pó da terra para a condenação. Jesus está lhe chamando para o caminho de luz. Deixe esse mundo aí fora, abra o coração agora e aceita o Salvador Jesus. Foi ele que foi perseguido, foi ele que foi humilhado, foi ele que foi ferido. Foi ele que foi crucificado, derramando.